662 no solo 33, libere direito, solo 12 no decimal 9. Lembrando da direita, ponto 1219, 3662. Solo Salvador, muito boa noite, Santa 3662, está livrando a pista, mas... 3662, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 3662. Livre de restrições, para 2.000 pés, ajuste na 0 no 6. 2.000, comi 16, vou 1.398. Guarulhos aprovado nível 360. Pêndulo 0, perfil de saída da Euleda Bridge, interceptor pêndulo no meio após conforme rota do plano 5062, o transponder 1208, controle. Xalema 310, identifique, chega da Mari, desce e mantenha 050. Número 3, Controle autorizadora para o 328. Autorizadora da presidente, Luna 318, livre de S, reporte estabilizado. Luna, reportará estabilizado, 328. Hermia 310, livre de restrições, desça para 2, meu pé e ajuste no 07. Polo Salvador, o voo 16, 16, CLB 122, 3 horas e 47, com 15 para o centro. Ponto para chame 2 no 895, ajuste no 0 ou no 7 agora. Utilizado na final da 10, o voo no 398. No 398, complete final, chame torre, 1-9 entra, decimal 95. 1895 por 398. Obrigado, boa noite. Azul 4070, boa noite, seguinte discussão, chegada a mar e desce, mantenha 050. Vai estabilizar a final da Luzerna. Sente que o 1-3-9-8 continua a aproximação, reporte baixado, travado. confirme. Continue a aproximação, reporte baixa travada do Gol 1398. Baixar travado, 398. Center, guarde pista livre, 1398. Guardando. Navio autorizado, pouso, pista na zero, vento 180 graus, 089. Livre pouso, 398. 1-6-1-3, decolou 46, chame agora o controle, 120-8. 208, Gol 1-6-1-3, obrigado. No meio, 1-3, boa noite, contato radar, saída árvore, sub e mantenha 360. Subida árvore, 360, autorizado, Gol 1-6-1-3. Uma 398 no solo, as 47 libera direita, solo 1-2-1-9. Direita 219 com 398. Solo, boa noite, voo. 398, boa noite, voo no 398. Taxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05, 398. M310 autorizado, LS. Pode estabilizar. Azul 4070, livre de inscrições, vista para 2 mil pés e justo na 097. Localizador visual com 0, Xanemia 3, 1, 0. Xanemia 3, 1, 0, complete final, chame torre, 1, 8, decimal 95. 2, 9, 5, obrigado. Salvador, Xané 6310, agora uma milha para o ILS X-Ray. Xané 6310, tráfego avistado, fazer aproximação, reporte baixado, travado. Portarei 6310. Atrasado do Zulanda presente, Azul 4070. Ingressando a Juliette no Plus 5, o 398. Passei 05. 6310, passou sim para baixar e chegar. Xané 6310, QNH 1017, tem link de pouso, cabeceira 10, vento 140 graus, 089. Pouso autorizado, pista 10, Xané 6310. Zero sete zero autorizado, LS, X-Ray, resposta utilizada. Então, 3858, boa noite, está na minha estação, chegada Mari, desse mantenha 050. Gol no meio no 3, Recife no 260, secundário no 288. 260, 288, o gol no meio no 3. Xané 6310, no solo aos 53, livre à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. 121, decimal 9, 63. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, obrigado. Pesado, Zulu 4070. contato com a cidade de Santiago. Gente, com palestra final, chame torre, ou no nós, 95. 1895, até. Oi, boa noite, azul 4070, família de estrela. Azul 4070, tráfego ajustado, segue 30 livre pouso, cabeceira 10, vento 150 graus, 09 nós, quem negar 10, 07. Gente, ainda em cima, achou e travou agora o 4070, livre pouso na. Boa noite, 85, livre acionar, chame táxi. Direita, solo 121, decimal 9. Direita, 121, decimal 9, azul 4070. Salvador, azul 4070, virou na foto. Azul 4070, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, chapéu 01, azul 4070. Paulo, boa noite, 85 para o táxi, com 173 a bordo, 3 horas e 55, alterna Galeão. Boa noite, 85, parte 1 no Índia, ponto espera, chame torno 1895, ajuste no 017. Parte 1 no Índia, 1895, a torre, boa noite, 85. 1895. 885, obrigado. Azul 470, informa que vai dar passagem ao Boeing da Gol taxando via parte 1, após prossegue o táxi para o portão 01. Vai dar passagem ao Gol, Azul 4077. São 3858, livre LS, aposto estabilizado. Aposto estabilizado, 3858.